Hoje é dia de São José, dando meu testemunho. Estou com muita saúde, estou muito bem, não sinto mais dores na coluna. Sinto-me que a depressão, Nosso Senhor Jesus Cristo levou-as embora. Louvado seja Deus Pai, Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Meu Deus, que coisa mais linda. Que testemunho maravilhoso. Quando eu vou para os eventos, é porque eu acredito muito nesse Jesus que vai transformando. Nesse Jesus que vai passando e deixando curas e libertações. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Eu venho, Senhor. Escuta bem, é linda. Ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Bonito, não é não? Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria, sua surpresa. Então Jesus disse: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu diante deles. Depois disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão pelo perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não era um fantasma. Ele comeu. Não era reanimado, pois ele passou pela parede. É o corpo glorificado. É diferente. É outra perspectiva. É a ressurreição. Exatamente como vai ser, ninguém sabe. Mas o que sabemos é que acontecerá. Não tenho medo, disse Jesus, a paz esteja convosco. O mesmo eu repito para você agora. Jesus, princípio e fim de todas as coisas, Alfa e Ômega, lançai a misericórdia sobre aqueles que estão nos acompanhando. Senhor, pelas ondas do rádio, vai entrando pelas frestas que encontrar, Senhor, num coração endurecido, numa pessoa desanimada, prostrada, e vai fazendo maravilha, Senhor. Vai transformando, vai libertando, vai santificando. Alfa, Ômega, princípio e fim. Escute bem. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Thank you.